completando o nosso 41º aniversário, e também no dia 4 eu completei 16 anos de ministério, e dia 11, 11 anos de ministério nesta igreja. Você pode achar assim, bom, o pastor agora está acomodado, já está 11 anos na igreja, agora vai empurrar a igreja com a barriga, por assim dizer. Mas no meu coração esse tipo de pensamento não se encontra. Eu quero trabalhar. Eu quero que a igreja justifique a razão pela qual Deus a colocou aqui. E para isso é preciso que nós entendamos que nós todos, como corpo, como igreja, precisamos trabalhar para que assim seja. Queria lembrar você que não existe uma fórmula nova para que você possa entender que nos próximos 40 anos a gente vai ter que inventar alguma coisa para que a igreja seja uma igreja relevante. Porque como a gente lê no livro de Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do sol. Tudo que existe agora já existiu antes e vai existir depois. A única coisa que muda são as gerações. O texto diz, as gerações vêm e as gerações vão. Então não existe fórmula nova, não existe jeito novo, não existe nada de novo quando nos referimos à igreja e o plano de Deus para a igreja. Então, eu entendi que para que a gente tenha uma noção de que igreja nós seremos para os próximos 40 anos e depois, ao final desses 40, a gente pensa em como vamos fazer, mas eu sei que vamos voltar sempre ao mesmo lugar. Eu preferi compartilhar com você o que está escrito no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42. Atos 2, 42, que é o que aconteceu com a primeira igreja, a igreja de Atos, a primeira igreja que a gente tem informação. E o segredo é esse aqui, que não é mais segredo. Há muito tempo não é segredo. A gente só precisa entender um pouco o que o texto quer nos dizer, para que, assim sendo, a palavra do Senhor, ou a igreja do Senhor, resplandeça como a luz de Cristo Jesus. Diz assim Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias costumavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão e em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus fale conosco nesse instante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, pedimos que no poder do Espírito Santo o Senhor fale ao nosso coração, porque nós queremos ser a igreja que o Senhor sonhou que fôssemos. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Não há sabedoria em nós para podermos conduzir a tua igreja. Precisamos da tua sabedoria. Fala ao nosso coração e que todos quantos estão aqui nesta manhã abram a mente e abram o coração para que a sua vontade se cumpra nesta igreja, nesta localidade. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. O tema desta manhã, conforme você já viu, uma igreja para os próximos 40 anos, que eu tenho um plano para 40 anos. Depois disso, eu não sei como é que vai ser, porque provavelmente eu não vou estar por aqui, porque se eu viver mais 40 anos, eu vou estar com 89. E se eu estiver com 89, eu não vou estar muito bem da cabeça, então certamente não serei o pastor. Mas gostaria eu de ter 89 e ter a cabeça do irmão João Júlio. Aí eu acho que dava para ser pastor ainda com 89 anos de idade. Mas eu acho que isso não vai acontecer. No nosso tempo, o que tem acontecido é, quando se fala em igreja, as pessoas, os pastores, a própria igreja, fica querendo uma fórmula nova, inventar métodos, estratégias novas de serem igreja, ou de sermos igreja. E eu acho isso algo que é dispensável, porque o que Deus quer que nós façamos está contido nesse texto aqui. Todo o mais decorrerá da aplicação ou não desses ensinamentos que acabamos de ler entre os versículos 42 até o versículo 47 de Atos, capítulo 2. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que não existe aquela história de reinventar a roda. Eu não vou reinventar a roda, não vou reinventar a igreja, não vou. Eu tenho no meu coração. Não é que é um slogan, uma frase que fica muito no meu coração. A gente vive querendo reinventar as coisas, reinventar a vida, reinventar o casamento, reinventar a roda, reinventar a igreja, reinventar a criação dos filhos, reinventar a relação interpessoal. E nós não precisamos reinventar nada, nós precisamos sim redescobrir a igreja, redescobrir o relacionamento interpessoal, redescobrir o relacionamento conjugal, redescobrir a igreja de Cristo Jesus, conforme já disse anteriormente. E para redescobrir, a gente só precisa fazer alguma coisa, uma coisa, voltar atrás e ver como era, e saber como é que Deus fazia, como é que as coisas aconteciam no passado, porque como já foi dito anteriormente, não há nada novo debaixo do sol. Então eu não tenho nada para dar para vocês ou para inventar para vocês, eu tenho a lembrar a vocês aquilo que já antes foi dito. A palavra do Senhor começa no versículo 42 dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A primeira lição que a gente aprende aqui, que a igreja deve praticar, se é que ela quer ser uma igreja relevante nos próximos 40 anos, ela precisa ter um fundamento doutrinário. Esse fundamento doutrinário vai determinar o fundamento das suas, será o fundamento das suas convicções. Muitas vezes nós fazemos parte da igreja e temos as nossas convicções, mas o grande problema é que as convicções, e em todas as áreas da vida, não são fundamentadas nessa sã doutrina. Mas nessa igreja, as convicções pessoais eram fundamentadas na sã doutrina. Por isso o texto diz: eles se dedicavam aos ensinos ou ao ensino dos apóstolos, ou em outras versões a gente lê, eles se dedicavam às doutrinas dos apóstolos. Que ensinamentos ou que doutrinas eram essas? Era aquela que sempre foi, os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus passou a ensinar, tudo aquilo que Jesus passou a fazer, se tornou-se o fundamento, a doutrina daquela igreja, tornou-se o fundamento das convicções daqueles irmãos e irmãs que faziam parte daquela primeira igreja. Eu creio que todos nós temos as nossas convicções a respeito de casamento, a respeito de igreja, a respeito de trabalho, como se deve educar os filhos, como se deve se relacionar uns com os outros, como devemos nos relacionar com o mundo, como devemos nos relacionar com nossos familiares. Temos convicções intelectuais e também temos que ter as nossas convicções espirituais. O problema é, essas convicções são fundamentadas sobre que base, que fundamento? Elas serão saudáveis, todas elas, se fundamentadas na sã doutrina. A sã doutrina é nada mais, como disse, e nada menos do que aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. A palavra do Senhor Jesus é vida. A palavra do Senhor Jesus é alegria para nossas almas. A palavra do Senhor Jesus é sustento para nossa alma. Portanto, a primeira coisa que a gente percebe Nesta igreja é que ela era uma igreja que tinha um fundamento doutrinário profundo, perseveravam no ensino dos apóstolos, e isso fazia com que aqueles irmãos tivessem convicções firmes, convicções sólidas, porque elas estavam fundamentadas na sã doutrina. Eu acho que eu estou me fazendo entender quando eu digo a importância da sã doutrina. O ensinamento que Jesus nos fez ou nos transmitiu, essa é a sã doutrina. Os apóstolos não tinham nada mais a dizer além daquilo que o Senhor Jesus já havia feito, já havia dito. Eles simplesmente continuaram a pregar, a ensinar as mesmas coisas que Jesus havia ensinado. E esse era o fundamento das convicções deles. Por isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira lição. A segunda lição, o texto diz, e a comunhão, e depois ele explica como é que essa comunhão era aplicada, ao partir do pão e às orações. A gente precisa entender um pouco mais a respeito do que significa a comunhão. A gente sabe até a palavra grega para comunhão, que é koinonia, mas alguém uma vez, eu não me lembro, lendo, eu li muitos livros, e alguém definiu comunhão como sendo várias pessoas e todas elas no mesmo barco. Quando você está no mesmo barco, então você só tem um destino, só tem um propósito, só tem uma coisa no coração, e ali, se um pescar, todos comerão daquela pesca. Então ali nós não temos para onde sair, estamos no barco. A pessoa, você no barco com alguém, quem gosta de pescar aqui está familiarizado com isso. E se vocês não pensarem, e se as pessoas não tiverem comunhão, não vai dar. Porque, não, eu quero ir para lá, não, o outro eu quero ir para cá. Não, eu quero pescar agora. Não, mas eu quero ir para... Eu quero beber. Aí, porque os pescadores gostam de beber quando pescam, a não ser os pescadores cristãos, como é o caso do pastor Júlio Sanches, que me convidou para pescar com ele. E aí eu falei, não, nós podemos pensar um dia. Aí ele disse, é porque os meus amigos pescadores morreram todos. Pastor, eu acho melhor não ir não. Porque se os seus amigos pescadores já morreram, e se eu for seu amigo de pesca, eu vou ser o próximo da lista, e eu não estou afim de fazer parte dessa lista aí não. Então, mas normalmente o pescador, quando você está num barco, no mesmo barco, você tem que pensar da mesma forma, tem que fazer tudo em comum, porque senão não vai ter jeito. Tem que ir na mesma direção, tem que... Comunhão, em outras palavras, esse autor definiu desta forma. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma igreja, nós estamos no mesmo evangelho, nós estamos na mesma doutrina, nós temos que pensar da mesma forma e fazer tudo do mesmo jeito, fazer tudo, temos tudo em comum, temos um único objetivo. A palavra comunhão significa exatamente isso. E o que eles faziam e que descreve a comunhão aqui? Ao partir do pão e as orações, é o que o texto nos ensina. Meus irmãos, uma das coisas que mais precisamos hoje nas igrejas é comunhão. Comunhão. Nós pregamos muito sobre comunhão, nós falamos muito sobre comunhão, mas a comunhão é algo que a gente não experimenta muitas vezes no contexto da igreja. Porque comunhão vai exigir que um por todos e todos por um, como dizia já aquele filme lá dos mosqueteiros. E o que está acontecendo é cada um por si e Deus por todos. A comunhão que a gente está praticando, eu vejo no modo geral, é essa do cada um por si e Deus por todos. E não um por todos e todos por um. É o contrário aqui. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele quer de nós. Comunhão. Nós estamos no mesmo barco. O barco do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos ter a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir, o mesmo propósito no coração. Como já dizia um outro texto aqui que fala da igreja, um só coração e uma só alma. Se estamos e se cremos na sã doutrina, como na doutrina dos apóstolos ou nos ensinos dos apóstolos, isso vai resultar também na comunhão. Meus irmãos, uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção, uma das coisas que a gente precisa parar e refletir é sobre a comunhão. Porque eu tenho percebido que as pessoas, eu digo da igreja, e não só da nossa igreja, mas de modo geral, têm mais comunhão com os não crentes do que com os próprios crentes. Que barco então nós estamos? Ninguém pode ir para o mar com um pé num barco e um pé no outro. Você já viu isso alguma vez? É impossível, porque certamente vai mergulhar. E o que acontece no nosso tempo é que o povo evangélico está mais familiarizado, ou está com o mundo, com o barco do mundo, do que com o barco do Evangelho. Será que nós estamos aplicando a comunhão conforme a Bíblia nos ensina? Um só coração, uma só alma, a igreja unida, todos no mesmo barco, ou estamos aqui com o pensamento lá? Eu creio que uma das coisas que marcam a igreja do nosso tempo é essa divisão, coração dividido. Bem, por isso que a Bíblia, o Senhor Jesus no Sermão da Montanha diz: bem-aventurados os limpos de coração, isto é, aqueles que não ficam divididos, ficam com um pé aqui, outro lá, está aqui e pensando lá. Meus irmãos, a comunhão significa exatamente isso, todos nós no mesmo barco. Então, os nossos melhores amigos devem estar aqui, porque tem um laço que nos une e que é um laço maior que qualquer um, até mais profundo que o de sangue, é o Espírito Santo. Nós somos unidos pelo Espírito, num laço mais profundo do que o do Espírito. O mundo não tem esse Espírito, o Espírito Santo. Como é que alguém pode dizer: os meus melhores amigos estão lá fora? Ouvi certamente de um pastor que a gente tem que rever ou repensar, e é uma crítica direta, se é pastor mesmo, que disse: o meu melhor amigo é um pai de santo. Você consegue conceber isso? Meu melhor amigo é um pai de santo, dizia certo pastor. Não existe isso. Não existe isso. Eu quero sempre estar com meus irmãos. Eu vou para o Rio de Janeiro, ou para onde quer que eu vá, e fico muito tempo, eu sinto saudade da minha igreja. Eu quero. E meus filhos também. Ah, eu quero ir para a igreja. Às vezes a gente está de férias, se eu aparecer aqui num período de férias, eu vou arrumar trabalho. Então eu vou para outra igreja, vou passear por aí, conhecer outras igrejas, enfim. E acho que, rapaz, não vou não, vou para a nossa igreja. E eles vêm. E eu acho isso muito bom. Comunhão é isso. Nós estávamos no mesmo barco e isso já ficou claro para você. Versículo 46, porque o texto diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É quase que uma repetição aqui, mas eu queria uma vez mais fazer a distinção de união e unidade, porque o texto diz que eles tinham unidade. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Muitas vezes a gente no convívio da igreja não faz a distinção entre união e unidade. E lendo uma vez um artigo no Ultimato, o autor dizia assim: união são as pessoas todas juntas que fazem a mesma coisa, mas querendo fazer diferente. Deu para entender? Todas as pessoas juntas, no mesmo, né, mesmo barco, juntas, fazendo a mesma coisa, mas no entanto elas querem fazer diferente. Eu chego aqui: não, é o seguinte, vamos mudar esse púlpito, vamos colocar lá em cima e o pastor vai chegar e vai pregar de lá. Porque eu sou o pastor, você vai e vamos lá, vamos colocar lá. Você vai ver lá e vai ficar quieto. Mas não no seu coração, o pastor também vai colocar o púlpito lá em cima. Aqui não estava bom, eu não sei o que o pastor fica inventando. Todo mundo fez, mas todo mundo teve um pensamento contrário e repercutiu isso no seu coração. Então, a gente fez a mesma coisa, mas pensamos diferente. União é todos fazem a mesma coisa e querem fazer daquele jeito. Aí eu chego e digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o púlpito de lá e vamos colocar aqui. Aí todo mundo, ah, agora sim, aí todos vão lá, pegam o púlpito e colocam aqui. Aí todo mundo fica feliz, isso é união, unidade, todos querendo fazer a mesma coisa e pensando da mesma forma e aceitando a coisa desse jeito. O que marca a igreja no século XXI não é a união, unidade, é a união. E isso está diretamente ligado à relação da igreja ou do crente com Cristo. Porque Cristo é o cabeça. A vontade da igreja deve ser sempre fazer a vontade do Senhor. Jesus é o Senhor, Ele é o cabeça. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui até o dia de hoje, eu creio nisso, falo isso e é assim que eu penso. Jesus é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Então o pastor não adianta ficar pensando muito. Os irmãos, todos devemos colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que façamos? E assim a gente vai fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Isso é unidade. Repetimos daquela história do um só coração e uma só alma. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja, que tenhamos um coração e uma sua alma. Essa é a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você. O que que você acha que tem acontecido? O que que tem marcado a igreja? A união ou a unidade? Eu entendo que a união é o que tem marcado. Deveria ser a unidade. Vamos parar com isso. Vamos fazer um acerto, um ajuste no nosso coração. Vamos decidir pela unidade e não pela união. É por isso que o pastor, aí eu puxo a sardinha para o meu lado como qualquer outro pastor, mas eu posso até falar um pouco, que eu já estou aqui há 11 anos e você pode me contrariar. Há 11 anos eu nunca compliquei e nunca comprometi e nunca preguei nada que não fosse bíblico, nunca fiz nada de errado para que a igreja possa me condenar. Porque eu sempre quis fazer do jeito de Deus. Então você deve considerar no seu coração, esse pastor merece a nossa confiança? Sim ou não? Não mais do que o Senhor. Esse pastor tem seguido os ensinamentos de Jesus? Tem. Então vamos juntos, diria eu isso. Vamos juntos. Porque ao longo desses anos todos, tudo que eu quis fazer foi a vontade do Senhor. E algumas dificuldades encontrei porque as pessoas não entenderam a vontade do Senhor. E eu dizia, olha, vem cá, aqui está escrito exatamente assim, assim, assim, estou mostrando. E a minha consciência não me condena, porque sempre busquei fazer aquilo que está escrito aqui. Então você deve considerar se deve ou não confiar no seu pastor. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, é unidade. E a unidade só pode ser alcançada, conquistada, se nós estivermos obedecendo ao Senhor da igreja, que é Cristo, que é o que eu tenho procurado fazer na nossa igreja. Em quarto lugar, o versículo, deixa eu ver se é o 46. Todos os dias costumavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não havia rixas entre os irmãos. Não havia rixas. E esse fator é importante porque no contexto judaico, quando alguém tem algum problema com a outra pessoa, um problema interpessoal, nunca que o judeu se senta à mesa com alguém que ele não tem comunhão, que ele tenha alguma diferença, que ele tenha alguma rixa. Então, se o texto está dizendo que eles estavam juntos, comiam juntos e oravam juntos, cantavam juntos, adoravam juntos, é porque não havia rixa entre eles. Todos se amavam, queriam estar juntos, queriam fazer a vontade do Senhor. E é isso que o texto está nos ensinando aqui, não havia rixa entre eles. O judeu não consegue comer junto com alguém que ele não tem comunhão, que ele tem algum tipo de problema. E eu também, para ser franco com você, eu tenho um defeito, eu tenho um negócio comigo, que se eu tiver com um problema, por exemplo, com o Rui, não adianta eu chegar, ô Rui, tudo bem, abraça, eu não faço isso não. Eu não consigo fazer isso não. Ô Ruizinho, querido, não, falo, não, Rui, não é Rui, querido, nada. Nós temos aqui um problema para resolver. Eu não gostei daquele negócio e tal. Aí a gente acerta. Aí depois eu posso abraçar o Rui, aí eu vou abraçar de coração. Agora, me perdoe a franqueza, mas de um modo geral, o que acontece nas igrejas é que os irmãos têm muitas rixas uns com os outros e depois conseguem cantar hinos em louvor ao Senhor juntos. Depois a igreja faz lá um almoço, lá senta na mesma mesa, aí come, fala só o trivial. Sim, não, é, não sei. Chega aqui, quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz. E aí levanta a mão, aquela adoração, sabe aquele negócio, você se emociona, chora, quando canta, aquela coisa toda. Sem contar aquelas músicas que falam de comunhão, né? Como é que fala? Do irmão? A aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existe mais barreira em meu ser. E o Rui ali. Eu sou livre para te amar. E o Rui lá. Meus irmãos. Isso não é igreja. E mais, vamos parar com isso. Vamos resolver os nossos problemas. Como é que alguém pode se atrever a pregar a palavra do Senhor? Até mesmo a cantar. Porque alguém disse assim que a gente mais mente é quando canta. Tudo aquilo que a gente canta é justamente aquilo que a gente... Eu não sei se é exatamente assim. Bom, foi a definição desse pastor. Canta lá, adora, mas não vou com a cara do Rui. Vou com a cara do irmão fulano. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. É o segredo. A igreja do primeiro século era assim. Uma igreja que tinha não havia rixa entre eles. Quando começou a ter, depois você viu o que aconteceu, e isso é uma outra história, mas eles cuidavam disso. E aí então, o que acontece? Quando a igreja age e pensa dessa forma, o que pode acontecer numa igreja que pensa dessa maneira? Persevera na doutrina dos apóstolos e as suas convicções são fundamentadas nela, tem comunhão uns com os outros, comunhão conforme descrevi para os irmãos e irmãs aqui, fazem o que diz versículo 46, não há rixa entre esses irmãos e irmãs, tem unidade, não união no seu coração. O que passa a acontecer numa igreja que vive exatamente isso? Dê uma olhada comigo no versículo 43. Todos estavam cheios de temor. O temor vai envolver o coração dos irmãos e irmãs, das pessoas. E o que o texto diz é, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A gente reclama porque, ou às vezes fica querendo, e não acontece, que haja muitos sinais e milagres na igreja, e parece-me que na igreja batista não tem cura, a igreja batista não tem, aquela coisa toda. Tem! O que não tem são pessoas, muitas vezes, né, que praticam o que acabei de descrever. Que quando assim é, naturalmente, sinais maravilhosos acontecerão na vida da igreja. E nós somos testemunhas aqui que esses sinais têm acompanhado muitos irmãos que são abençoados e que foram curados porque praticam o que acabo de descrever a vocês ali. É assim que funciona uma igreja que é essencialmente batista, porque antes de ser batista é bíblica. Sinais, como diz o versículo, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Por conta da obediência, maravilhas e sinais. Você não quer ver os sinais do Senhor? Então é assim que funciona. Não tem outro jeito. Segundo lugar, o que, isso pode fazer acontecer na igreja? Versículo 47, na última parte diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É mais ou menos que dizer assim, não que isso vai acontecer, o peixe começa a pular no barco. As pessoas, por conta do testemunho da vida que os irmãos têm na igreja, as pessoas começam a querer conhecer a você e começam a querer fazer parte da sua igreja, e a igreja começa a crescer, porque nessa igreja se ensina a verdade conforme o Senhor nos ensinou aqui. Eu poderia chegar agora e apresentar aqui: olha, irmãos, eu tenho um projeto para 40 anos, então é o seguinte, nós vamos fazer isso, nós vamos comprar isso, nós vamos fazer isso. Aí vai empolgar o seu coração, mas isso aí é tudo, não é nada disso que nós precisamos. O que nós precisamos foi disso que acabamos de dizer aqui. E Deus vai, à medida que nós precisamos, mostrar qual passo devemos dar, o que devemos fazer, o que devemos comprar, quanto devemos comprar, para que comprar. Isso eu estou falando em termos materiais. Porque o que a igreja quer, e como fazer isso? Os recursos não serão problema. Eu fiquei empolgado. E final do ano passado, nossa igreja não é uma igreja rica, vamos comprar o nosso elevador. Nós compramos e chegou um momento, o Alexandre falou: pastor, vamos deixar para janeiro, a gente vai ter mais recursos. Falei: Alexandre, a igreja toda confia na gente. E a gente já falou para a igreja, eles estão acreditando. E outra, Deus nunca, nunca deixou a gente na mão. Porque o que a gente faz, faz para a glória dele. Antes do elevador ser instalado, ele já estava pago. E mais, de vez em quando eu tenho que falar: irmãos, e aí repito aqui, pode parar de contribuir para a campanha do elevador. O elevador já está pago e já faz quase um ano. Eu tive que dizer isso. E isso é bom. Isso é bom. O que eu quero dizer com isso é: se nós fizermos conforme está aqui escrito, conforme eu lhes descrevi, aí então, meus irmãos e irmãs, o que nos acontecerá? Nós veremos maravilhas e sinais. Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai abençoar a sua vida, e você vai ver mais. Deus acrescentará aqueles que irão sendo salvos. Você crê nisso? Diga amém. Diga amém. Essa é a única proposta que eu tenho. Eu vou fazer isso. Só que eu preciso de você. Pastor sozinho não faz absolutamente nada. O meu plano para os próximos 40 anos é viver intensamente isso, é evangelizar, é fazer tudo isso conforme o Senhor. Mas eu queria que você entendesse que você é parte muito importante nesse processo. E é por isso que a gente vai entregar um formulário para você preencher e você não vai sair daqui sem preencher esse formulário. Daqui a pouco a Regininha vai distribuir aí para quem não recebeu. E antes de sair, você preencha e deixe com a gente. Porque eu quero fazer o que Deus quer que seja feito. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se vocês me derem tudo que eu preciso para desenvolver o trabalho, então você vai contar comigo que eu vou fazer. Se não der, eu vou lutar para fazer. Mas você é muito importante nesse processo. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor para ser usado por Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Aplica, ó Deus, essa palavra a cada coração que a ouviu nesta manhã. E que mais? Não fiquemos só para nós, que compartilhemos com outros irmãos, de maneira que para os próximos 40 anos tenhamos uma igreja que se pareça com a igreja que o Senhor sonhou. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entregar para você o